Graças a Deus por mais essa noite, graças a Deus pela vida de cada irmão aqui no Tadel, graças a Deus por mais esse encontro. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. A palavra do Senhor diz: aquele que sai chorando e levando a semente, voltará colhendo seus feixes, voltará colhendo seus feixes. Bendito seja o Senhor. É uma verdade do Senhor. Nós estamos semeando, nós estamos construindo, nós estamos perseverando, nós estamos edificando a vida da igreja, o reino de Cristo em nós e através de nós. E nós colheremos todos os frutos que Deus tem para nós colhermos nessa terra e todos os frutos que vamos colher na eternidade, em nome do Senhor Jesus. Estamos mais um Tadel e eu quero ler com vocês algumas coisas que nós já vimos aqui. Vamos ler juntos? Podemos contar quantas? Eu leio, eu gosto muito de ler e eu tenho muitos livros. Não tanto quanto eu gostaria ou deveria, obrigado Rodrigo. Mas eu gosto muito de ler. E eu leio muitos assuntos, muitos autores. E sempre anotando, rabiscando. Meus livros são todos escritos, anotados, rabiscados. E eu vou mapeando assuntos. E eu gosto de vez em quando de voltar a esses livros e ler só o que eu marquei. Só o que eu grifei. E uma vez eu estava relendo um desses livros muito importantes e eu parei e falei assim: Deus, não tem cabimento. Eu já tinha lido isso daqui. E eu passei por essa situação em que isso aqui resolveria. Se eu tivesse, mas eu não me lembrava do que eu tinha lido. Eu falei: Deus, quantas coisas eu já li. Quantos assuntos bons, importantes, eu já vi, eu já marquei, já grifei. Gente, olha isso daqui, é isso aqui. Mas com o passar do tempo, a gente esquece tudo. A gente vai esquecendo. O Senhor falou duas coisas comigo. Primeiro, filho, fica sempre junto de mim. Eu vou te lembrar. Porque é função do Espírito Santo, Jesus disse. E Ele vos lembrará tudo que já tem ensinado. Se você gastar um tempo na minha presença, diante de cada situação, de cada desafio, de cada assunto, eu vou fazer questão de te lembrar. Irmãos, já aconteceu várias vezes de eu sair para uma viagem ou de eu chegar em casa e um livro destacar assim, olha. Já aconteceu de eu ganhar um livro, ou de eu comprar um livro, esse livro ficar sem ser lido por muito tempo na prateleira, e às vezes passando em algum momento assim, eu pego o livro, e quando eu começo a ler, é o que eu precisava naquele tempo. O Espírito Santo tem prazer em nos ensinar. E nós vamos nos esforçando em buscar o conhecimento da palavra. Nada se compara à leitura da palavra, mas nós temos em muitos livros, inclusive livros que não são evangélicos, ou de teor inspirativo, religioso, bíblico. Nós temos uma quantidade inesgotável de livros de homens e mulheres, cientistas, doutores, mestres, engenheiros, gente capacitada por Deus no conhecimento das ciências humanas. E neles a gente aprende muita coisa que é resposta de Deus para a nossa vida. Mas o tempo todo a gente tem que ir para diante de Deus. Espírito Santo, eu quero ter mais tempo com o Senhor, porque o Senhor vai me fazer lembrar. E eu quero repetir algumas coisas. Olha que interessante, meu Deus. Eu quero... É mesmo, eu tinha esquecido disso. Deus, o Senhor me dá uma semente, uma laranja, eu posso contar quantas sementes eu tenho dentro da laranja. Mas eu não consigo contar quantas laranjas eu tenho dentro de uma semente. Eu preciso me lembrar disso em alguns momentos da vida, Senhor. Eu preciso me lembrar disso. Não despreze as sementes que Deus lhe deu. A cada laranja que Deus entrega, temos a oportunidade de separar, cuidar, preparar e multiplicar as sementes. Não enterre o seu talento, multiplique-o. Vamos ler juntos agora. Eu decido que este é o lugar, eu decido que este é o lugar da minha realização plena. Servir ao Senhor, ao seu reino e aos meus irmãos. Quero fazer discípulos, libertar os cativos e batizar vidas em nome do Senhor. Toda autoridade me foi dada por Jesus para isto. Eu me comprometo. Desculpem, toda provisão material. Vida da igreja local para esta missão. Eu me comprometo. Assim como a gente se esquece do bom assunto, da boa instrução que lemos num livro, nós vamos nos esquecendo também. Ah, é mesmo. Eu lembro do primeiro Tadeu, momentum. Você lembra do momentum? Nós unidos, numa mesma direção, com velocidade, com força. E nós estamos aqui no Tadeu para nós termos no ano de 2016 um crescimento, uma frutificação, não é apenas em números de células, mas em vidas alcançadas, salvas, transformadas para a glória do nome de Jesus Cristo. Eu quero pedir permissão ao Nestor. Ontem eu liguei para o Nestor e ele falou assim: não, mas amanhã vamos estar lá. E eu tenho visto o Nestor aqui toda terça-feira, todo Tadeu, e eu não me esqueço. O dia em que o Nestor entrou lá na sala, naquela tarde, aliás, não me lembro se era tarde, se era manhã, mas eu me lembro daquele dia, em que eu falei poucas palavras simples do Evangelho de Jesus Cristo, em que ele orou confessando a Jesus como Senhor e Salvador, e algo aconteceu naquele dia no coração dele. E ainda que tantas outras circunstâncias ainda precisam ser transformadas pelo Senhor, ele está firme na presença do Senhor. Não tem preço isso. Não tem preço, irmão. Quantas vidas aqui foram alcançadas pelo Senhor? Aqui, hoje, nesse grupo, nós temos histórias, testemunhos, que a gente ficaria aqui a semana inteira contando e se emocionando e glorificando a Deus de tantas coisas que Deus tem feito na vida das pessoas, no crescimento de cada um de nós. Não é só no seu crescimento não, irmão. Você que não tem ideia de que enquanto eu estou ministrando, parece que eu tenho o conteúdo, o quanto Deus está tratando e trabalhando na minha vida, na vida da Dani, como pastores da igreja, o nosso amadurecimento. Não tem ideia, não é só você. Todos nós estamos crescendo. E não há nada mais maravilhoso do que investirmos no reino de Deus. Investirmos em vidas, investirmos no Senhor. Outro texto que nós lemos: nossa missão é amar pessoas. Nosso foco é evangelizar. Vamos ler juntos? Esse negócio de amar pessoas, irmão, nós estamos aprendendo, nós estamos engatinhando nisso. Amar pessoas. Quando eu vou lá em Porto Alegre, eu vejo aqueles irmãos já com 65, 60, 65, 70 anos, alguns presbíteros 50, 55 anos, eu falo assim: meu Deus do céu, eu quero chegar aí. Esses homens cheios de amor, fluindo, e tantos outros lugares. E nós estamos caminhando para isso, em nome de Jesus. Um grupo de irmãos que caminham juntos, que vão vendo vidas chegando, sendo transformadas, e vamos aprendendo a amar pessoas, amarmos uns aos outros, de fato, de verdade. Paulo diz a Timóteo, segundo capítulo de Timóteo, verso 2, vamos ler juntos. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Sabe por que eu estou aqui ministrando? Fazendo o que Paulo ensinou a Timóteo. Estou compartilhando o que recebi de Deus, o que recebi de outros irmãos, o que temos recebido do Abe Huber, de tantos líderes de Deus que têm ministrado a nós. Estamos compartilhando aqui, repetindo, fortalecendo e trazendo algumas coisas que Deus tem ministrado a mim, a nós aqui como igreja, para que homens e mulheres idôneos e fiéis possam reproduzir para outros. Consegue imaginar você, sua casa ou na casa de alguém, uma célula que você vai começar, ou a célula que você já participa, vai continuar servindo ao Senhor e com inúmeras outras vidas chegando arrebentadas com problemas, ou talvez até aparentemente bem, mas sem Jesus, e sendo salvas, libertas, discipuladas, transformadas para a glória do Senhor Jesus. Outra frase que eu quero repetir com os irmãos é uma frase de Isaac Newton. A quantidade de movimento total de um conjunto de objetos permanece inalterada, a não ser que uma força externa seja exercida sobre o sistema. Nós temos que nos lembrar do momento. Porque há uma massa, uma direção e uma velocidade, algo avança. E continuará avançando indefinidamente, a não ser que uma força externa seja exercida sobre aquele sistema. Então nós precisamos nos lembrar de Jesus falando das sementes nos quatro solos. A semente, a boa semente caiu num solo, mas era uma terra batida. Algo externo impediu que o movimento da palavra prosperasse. Ou então caiu em espinhos, ou caiu em pedras. Algo externo impediu. É real que a gente enfrenta toda semana coisas externas que tentam trabalhar para nos impedir de continuar firmes num alvo, num propósito. Mas eu e você podemos nos levantar e dizer não, não. Eu quero estar unido, eu quero estar junto, na mesma direção, mesma força, mesma velocidade, porque nada vai nos impedir, nada vai. A única força que atuará dentro de nós é o próprio Espírito Santo, levando-nos ao cumprimento dos seus propósitos. Você crê, diga amém. Ih, esse amém está muito fraco, irmão. Se você crê, diga amém. Amém. Leia de novo, leia juntos. Em nome de Jesus. Nós vimos no MDA o centro do coração de Deus. O centro do coração de Deus é o seu reino. O centro do coração do seu reino é a igreja de Jesus Cristo. O centro do coração do reino, da igreja de Jesus Cristo, é a igreja local. O centro do coração da igreja local são as células, e o centro do coração das células é o discipulado um a um, o relacionamento com cada vida. E nós estamos aprendendo isso. Na semana passada que antecedeu o feriado, eu compartilhei com vocês, ainda vou trazer para vocês a atualização desse gráfico, e nós vamos nos aprofundar nesse gráfico, o trilho de crescimento, que é ganhar vidas, consolidar estas vidas, treinar essas vidas, você está aqui num treinamento, e enviar essas vidas para o cumprimento da missão de Cristo, para o cumprimento do ID. E hoje eu quero compartilhar com vocês 579. 579 é uma forma de você guardar três princípios fundamentais da vida cristã. Nós não vamos nos aprofundar no estudo de tudo isso, porque faz parte da escola de discípulos e faz parte da escola de ministérios. Mas nós vamos estudar algumas coisas importantes, fundamentais, para compreendermos ferramentas, recursos que Deus tem para o cumprimento do ministério, para a nossa caminhada como igreja, para a nossa caminhada como células. 5, 7, 9. 5 ministérios de Cristo, 7 habilidades de Deus e 9 dons do Espírito. Nós fazemos, às vezes, uma pequena confusão com esses termos, mas eles estão, segundo a doutrina do Senhor, através do apóstolo Paulo, com muita clareza, mostrando como funciona a igreja, mostrando como funciona o mundo espiritual. E nós poderíamos até pensar numa estratégia de células e movimentarmos uma série de coisas da alma com o intento de fazer bombar as células. Mas nós estamos estudando que o fundamento da edificação da igreja de Cristo é a doutrina de Cristo, é a palavra do Senhor. Nós não seremos edificados a não ser pela palavra. As estratégias, as formas, as cores, as ferramentas, Deus pode dar uma riqueza de criatividade muito grande. E Deus tem feito isso, nós temos visto isso no mundo inteiro. Cada igreja, cada cultura, cada lugar. E nem cabe mais a gente ficar criticando nada, porque a gente está de fora, a gente nem sabe muitas coisas. Mas o princípio, a essência, precisa verdadeiramente ser a palavra do Senhor. E pensando nisso, nós precisamos nos lembrar dos 5 ministérios de Cristo, das 7 habilidades de Deus e dos 9 dons do Espírito. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo sempre trabalham juntos. Lembra lá em Gênesis? O que foi que o Senhor falou quando ele pensou em fazer o homem? Como? Qual é o verbo? Façamos. Façamos. Quantos assistiram o vídeo do Ed Léo? Levante a mão. Quantos assistiram? Eu vou fazer diferente. Quem não assistiu, levante bem alto a mão. Quem não assistiu, levante bem alto a mão. Eu quero desafiar você a assistir nesta semana. Já tem lá o segundo vídeo para vocês assistirem. O poder da igreja no lar. O poder da igreja no lar. Esse vídeo é o Abe Huber quem ministra. Eu só quero lembrar vocês o seguinte, irmãos. Eu lembro que, por exemplo, quando eu fui no congresso em Santarém, foi muito caro ir ao congresso de Santarém. É uma passagem muito cara. Me despendeu muitos dias. E você chega lá, você tem que se hospedar no hotel, você tem que ficar naquele calor, você tem que... É uma série de coisas. Quando nós assistimos um desses vídeos, nós estamos recebendo o que foi ministrado naquele congresso, em uma hora, sem sair da poltrona de casa. Então, é um recurso disponível muito fácil para a gente absorver algo que nós não teríamos condição. Eu gostaria muito que nós tivéssemos ido a pelo menos 2 congressos esse ano. No mínimo, um pequeno grupo aqui da igreja. Vamos trabalhar para o ano que vem a gente conseguir no congresso em Fortaleza. Mas, irmãos, nós temos esse recurso. Então, eu quero disponibilizar, te lembrar... Faça um propósito, faça um propósito. Eu quero gastar um tempo assistindo esse vídeo. É uma hora na semana, uma hora. Então põe um propósito, eu vou assistir esses 2 vídeos para terça-feira que vem, quando perguntarem de novo eu poder levantar a mão, e muito mais do que isso, eu quero receber o conteúdo que está lá. Os 5 ministérios de Cristo, as 7 habilidades de Deus, os 9 dons do Espírito, porque Deus trabalha junto em comunidade. Então, existem coisas que Paulo diz com clareza. Ministérios de Cristo. Ele mesmo concedeu. Existem alguns textos que o Senhor vem e traz através de Paulo, porque o Espírito concedeu. E nós vamos ver isso. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Efésios 4, 11 e 12. Eu quero pedir um irmão ou uma irmã que venha aqui à frente ler o texto. Efésios 4, 11 e 12. Um irmão ou uma irmã que possa ler bem, pausadamente, que todos possam acompanhar. Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O aperfeiçoamento dos santos, eu e você, para o cumprimento do ministério, seja um pequeno grupo, seja um evangelismo, seja cuidar de crianças, seja o louvor, o desenvolvimento do ministério depende de que os santos que estão envolvidos nesse ministério sejam aperfeiçoados. E para esse aperfeiçoamento, o Senhor Jesus Cristo concedeu 5 ministérios. Ô Geraldo, você se lembra da mão que você... Vem aqui, por favor. O Geraldo sempre ensina de uma forma muito clara os 5 ministérios usando a mão. Vem aqui, por favor, Geraldo. Levanta a sua mão que você vai entender o que eu estou falando. Esse dedo aqui é o dedo do apóstolo. Porque o apóstolo é o único ministério que toca com muita facilidade nos outros ministérios. É a pessoa que realmente tem os outros 4 dons numa dimensão melhor do que qualquer um dos outros 4. Esse dedo aqui, levanta agora esse. Esse é o profeta. É aquele que diz, assim diz o Senhor. É o que aponta o caminho. Tá? Esse terceiro dedo aqui, que é o maior de todos, é o evangelista. É o que se aproxima mais de Deus, é o mais alto deles. Porque o evangelista é aquele que traz com facilidade a visão de Deus. Então, não é um sujeito que prega um estudo profundo. Ele chega numa multidão de 50 mil pessoas, faz uma mensagem assim do plano de redenção mais simples, e daquelas 50 mil pessoas, 49.999 vem à frente, tem curas, tem milagres, porque ele é um cara muito próximo de Deus com facilidade. Esse dedo aqui, que é o quarto dedo, que é o dedo que dizem que ele se aproxima, ele tem uma veia que conduz ao coração, é o dedo do pastor. Porque o pastor é aquela pessoa que tem como traço característico o cuidar de vidas, porque ele carrega no colo uma pessoa. É aquele sujeito que tem o dom. Se você ligar para ele 3 horas da manhã, ele põe uma calça em cima do pijama, vai na sua casa e começa a pegar a ovelha no colo e tirar os carrapichos. Porque ele tem esse dedo ligado ao coração. E o menor de todos, mas que não pode ser desprezado, é o mestre, que auxilia os outros 4 ministérios em compreender com o dom do ensino o que a palavra quer dizer. Ele vai destrinchar e ajudar os outros 4 nessa função dele. Então vamos lá, esse aqui é o apóstolo, toca nos outros. Esse é que aponta o caminho, o profeta. Esse é o mais próximo de Deus, traz a presença de Deus mais fácil. Esse é o dedo do coração, é o pastor. E o último é o mestre. Tá? Tá na sua mão os 5 ministérios. Você não precisa achar que isso é uma doutrina bíblica, né? É só uma ilustração. Então, por exemplo, eu ouvi também que esse menorzinho, que é o mestre, ele é representado. Porque você pode, é o único que você pode limpar os ouvidos. Aí você ouve bem. O mestre, ele te ajuda a ouvir melhor, né? Primeiro ministério. Segundo ministério. Terceiro ministério. Quarto ministério. Quinto ministério. Eu gosto sempre de dizer aqui uma coisa, irmão. Fuja, corra, mas corra rapidamente de qualquer discussão teológica. Nunca levou e nunca vai levar ninguém a lugar nenhum. Então existe uma discussão teológica, se são 5 ou se são 4 ministérios. Porque segundo o texto não é pastor e mestre, é pastor-mestre. E porque pastor tem que ser mestre, mestre tem que ser pastor. E realmente todos têm razão. Realmente, para você ensinar, você precisa lidar com o coração. Qualquer professor, qualquer professora sabe disso. Não adianta você ir lá para a sala e ser o cara catedrático que sabe tudo e jogar seu conhecimento. Você precisa amar seu aluno e ajudá-lo a aprender. Isso é uma função pastoral. Então muitos, sem nenhum problema, creem que são só quatro, que é pastor e mestre, ou pastor e mestre são o mesmo. Não tem problema nenhum achar que são só quatro, não tem problema nenhum. Mas eu também não preciso ficar discutindo que são cinco ou são quatro. Não, são, aqui estão escritos quatro ou cinco ministérios, e ainda que esses dois últimos sejam interligados, nós apenas por uma forma didática estamos colocando cinco ministérios. Primeiro ministério. Segundo ministério. Terceiro ministério. Quarto ministério. Quinto ministério. O que faz um apóstolo? O que é a palavra grega apóstolos? O que é essa palavra? Qual a tradução da palavra grega apóstolo? Enviado. Então, todas as vezes no texto em que aparece apóstolo, e o apóstolo Paulo, não aparece apóstolo Paulo no texto bíblico, mas toda vez que aparece enviado, está a palavra apóstolo no texto grego. Mas nós transformamos isso em título. Então nós fazemos questão de chamar o apóstolo. Eu fui ministrar no lugar e me chamam de apóstolo. Eu estou lá, apóstolo, cá, apóstolo, lá, apóstolo. Eu chamei os pastores e falei assim, gente, quem foi que disse que eu sou apóstolo? Quem disse que eu tenho... Ah, pastor, alguém falou, divulgaram agora, todo mundo aqui sabe, sou apóstolo. Ia ficar pior se eu falasse, irmãos, eu não sou apóstolo, para com esse negócio de apóstolo. Ah, deixa os irmãos. Mas... As pessoas se apegam a título. Assim como a gente já se acostumou com o título pastor. Então, quem rejeita título apóstolo, esse negócio de apóstolo... Tem que prestar atenção que a gente fala pastor. Ô, pastor Sócio. Alguns dizem assim, qual o seu nome? Pastor Ricardo. Não, só o nome. Pastor Ricardo. A gente tem essa dificuldade com os títulos, mas Deus não tem essa dificuldade, não. Deus olha para a gente também, olha, tá as crianças fazendo uma bagunça com esse negócio de título, mas eu quero entender a função do apóstolo. O apóstolo é aquele que é enviado. Quantos aqui já foram enviados? Levante a mão. Quantos aqui já foram enviados? Levante a mão, bem alto. Por quem você foi enviado? Por quem você foi enviado? Por quem você já foi enviado? Gente, eu quero vocês respondendo alto, forte, com fino. Por Jesus Cristo. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então eu tenho que fazer algumas viagens para pregar o evangelho. Agora, algumas pessoas têm um ministério mais intensamente dedicado à função apostólica. Ele é enviado por Deus para implantar a igreja, o reino, a igreja local, os fundamentos do evangelho. Nesses 11 anos nós temos o Asaf entre nós como uma função apostólica. Embora ele não seja um apóstolo na essência do ministério, da função em prioridade, ele é mais profeta do que apóstolo. Deus tem usado Asaf entre nós como um apóstolo, que vem e estabelece os parâmetros do reino, da vida da igreja, o que Paulo fazia como apóstolo. Nós temos o John, Deus nos deu a oportunidade de receber o John aqui já algumas vezes, nós queremos esse próximo ano ele vindo mais, ele é um apóstolo, na função de apóstolo, e a edificação dos santos, a minha edificação, a sua edificação, como marido, como mulher, como profissional, como pessoa, como família, depende do ministério apostólico. Por isso nós temos tanta gente na igreja, fraca, imatura, que não cresce, que não prospera, porque não só não tem o ministério apostólico fluindo sobre a sua vida, como também nem sabe quais são os cinco ministérios do corpo de Cristo. E é imprescindível que a gente sente como estamos hoje e estude sobre os fundamentos do reino de Deus, da igreja local, se nós queremos servir ao Senhor na igreja local. Melhor, se nós queremos pertencer à igreja. Então, primeiro ministério, ministério apostólico. Nós vemos muitos irmãos que têm um chamado ministerial apostólico. E talvez você tenha e não sabe. Você entende isso que eu estou dizendo? Se você for viajar nessas férias, saiba que você tem um chamado apostólico. Você está sendo enviado pelo Senhor a algum lugar da terra para fazer discípulos. Essa semana eu falei com a Dani foi me contando, ela foi levar o Mateus para a cirurgia, ficou na sala de espera lá a manhã toda, e ela quase que fez um culto na sala de espera, já estava lá dando as mãos e orando, e já sabe a história de fulano, a história de ciclano, a história de Beltrano, e o tio de fulano, e a tia, e a mãe de cruzando, chegou, e não sei o quê, e tal. Eu disse, Dani, é um ministério que Deus te deu, um ministério, tem o dom para isso. Em uma determinada instância, ela estava naquele lugar, debaixo do ministério apostólico, levando o evangelho. Aí na hora em que ela está pregando o evangelho, ela está debaixo da unção do chamado ministério evangelístico. Porque no ser individual, eu e você como membros do corpo de Cristo, vamos exercer os cinco ministérios o tempo todo. Vamos cuidar de vidas. Um líder de célula está cuidando de vidas. Ministério pastoral. Então eu e você, por onde formos, estamos sendo enviados. E nós queremos que o Senhor levante entre nós, aqui nesse grupo, homens ou mulheres, com um chamado, um ministério, uma função apostólica. Que sai de forma simples, como recebemos o Azaf, o John, tantos apóstolos, sem título, sem... E se alguns querem fazer questão de título, irmão, isso também não é problema, não. Deixa a pessoa com a sua frescurinha, com as suas coisinhas, vaidade, deixa para lá. O negócio é o seguinte, eu quero saber se estão fluindo no ministério que é indispensável para o corpo de Cristo, o ministério apostólico. E Deus vai te enviar para uma casa, para uma célula, para uma família. Mesmo que aquela família esteja chegando na sua casa, na reunião da célula, é o Senhor quem está te enviando aquela casa, aquela família, aquele casal. Ministério apostólico. Qual que é o segundo ministério? Profetas. Existe no reino de Deus, na vida da igreja, existem pessoas que têm o dom, um chamado específico para o ministério profético. Mas quando eu e você abrimos a palavra e lemos um texto para uma pessoa que está aflita, e diz assim, ó, está escrito aqui, olha, está escrito na palavra, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te guardarão de todo o mal. Você está proclamando a palavra, você está exercendo a função do ministério profético. Não existe nada que possa acontecer sem que antes alguém venha e proclame, e proclame. Qual que é o terceiro ministério? Evangelístico. Você acha que é só para alguns o ministério de evangelizar? Ou é para todos? Para todos. Embora Deus levante alguns que têm um chamado específico para a função evangelística. O que o Geraldo estava compartilhando aqui, a gente vê inúmeras vezes. Eu lembro que eu estava lá no palco com o pastor... o filho do Billy Graham. Esqueci o nome do Franklin. Franklin foi lá em Santa Luzia. E me chamaram, eu fui me assentar lá do lado dele. E eu fiquei olhando aquele irmão, aquela simplicidade, aquela estrutura toda. E ele se levantou e começou a pregar o evangelho. Eu falei assim, mas meu Deus, é só isso que ele vai pregar? Meu Deus, que mensagenzinha simples. Eu não estou falando assim de forma pejorativa, não. Meu Deus, que coisa, não tem nada profundo, não tem nada. Meu Deus. E ele falou assim, eu quero chamar aqui à frente aqueles que querem receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E veio uma multidão de gente. E eu me lembro do pai dele, Dr. Billy Graham, que ainda está vivo. o maior evangelista conhecido da nossa época. Desses anos todos, não se tem notícia de outro homem mais frutífero como o Dr. Billy Graham. Eu me lembro, eu era criança, meu pai foi ao Rio de Janeiro e eles lotaram o Maracanã naquela época. Aquilo era um negócio assim inimaginável, os crentes lotando o Maracanã há 40, mais de 45 anos atrás, 40 anos atrás. E por onde ele ia? E aí eu cheguei em uma livraria nos Estados Unidos, comprei um livro enorme. Todos os lugares do mundo com os estádios, as milhares e milhares de pessoas em cada estádio. Meu Deus, como o Senhor levanta um homem com um dom evangelístico. Quantos aqui querem pedir ao Senhor? Senhor, quem sabe sou eu. Eu gostaria de ser um evangelista. Não é por arrebatar multidões, arrebanhar multidões. Não é, Senhor, por ser famoso. Não, eu quero por esse dom que eu falei com a Dani. Dani, é um dom que Deus te deu. Aonde ela chega, ela vai e fala do Evangelho, já conquista, já pega o telefone, já anota, já manda um presente, já manda um CD, já manda a Bíblia. Eu quero isso, Senhor, na minha vida, ministério evangelista. Nós queremos na vida da igreja, evangelistas. Evangelistas. Nós estamos orando pelo Luiz, o Luiz marido da Desirê. Ele está enfrentando uma luta muito grande com saúde, ele fez uma cirurgia, está tendo algumas consequências sérias e ele está hospitalizado porque ele teve que voltar para refazer a cirurgia e nós estamos, vamos aqui encerrar intercedendo por ele. Deus deu a ele um dom, dom de evangelista. O Luiz tem esse dom, ele sai pelas ruas, sai pela praça, começa a pregar. Deus nos levanta aqui, homens e mulheres, com dons de evangelista. Pastores, o Senhor levanta homens e mulheres com o dom pastoral. O Geraldo expôs aqui também de uma forma muito clara. O pastor é aquele sujeito que vai, senta pacientemente e ouve tudo de novo. E nessa analogia, nessa figura bonita, vai lá, tira os carrapichos, limpa tudo de novo. A ovelha vai, se estraga toda, volta, ele está com toda, aquele vem de novo e acompanha. Irmãos, nós vemos ministério pastoral de uma forma tão linda, tanta gente que Deus levanta. Mas também é para cada um de nós, na missão da célula, cuidar das vidas. Cuidar das vidas. Cuidar das vidas. Nós não estamos muito acostumados com isso. Eu me lembro que eu liguei para uma família, para uma determinada pessoa, e falei, Senhor, eu estou querendo encontrar. Mas o que foi? Não, eu só quero encontrar, saber como é que você está, ouvir de vocês. Mas aconteceu alguma coisa? E de vez em quando a gente ouve, a Dani liga para alguns, não, eu estou querendo só saber como é que você está, mas eu estou bem, mas está tudo bem aqui está tá bem, a gente está tudo tranquilo, não precisa. A gente não está acostumado com cuidado pastoral. Não estou falando daquela pessoa assim que fica dependente, eu quero visita, eu quero isso, aí ninguém me fala, não, nós estamos falando do cuidado pastoral. E Deus vai usar a sua vida para cuidar de pessoas que vão chegar lá na célula e nunca tiveram cuidado pastoral. Eu quero isso, Senhor. Quero, como é que você está? O que você precisa? E nós temos visto isso crescendo de forma natural, não é de forma institucional. A quantidade de pessoas que já estão mais interligadas, quem precisa do quê, fica com meu filho, cuida disso, ajuda aqui, ajuda ali. É esse cuidado pastoral. Pastor, eu estou vendo que fulano está enfrentando essa luta. Várias pessoas sempre chegam, a gente está vendo isso crescendo na vida da igreja. Mas Deus também vai levantar entre vocês alguns com o chamado integral para o ministério pastoral. Amém, irmãos? Por último, ministério de ensino, que como eu disse, para muitos está diretamente ligado ao pastoral, e para mim também está ligado diretamente ao ministério pastoral. Você na célula, você vai ensinar as pessoas. Ensinar. Não, senta aqui. O reino de Deus é assim, olha, o que está escrito sobre filho é isso aqui, o que está escrito sobre casamento é isso aqui, o que está escrito sobre finanças é isso aqui. A forma como você deve conduzir isso é essa. Os cinco ministérios de Cristo são a estratégia, a forma, a ferramenta que Cristo deixou na igreja para o aperfeiçoamento dos santos e para o desempenho do ministério. Feche os teus olhos. Fala, Senhor, eu quero entender mais sobre os cinco ministérios. Por isso eu estou nessa escola. Mais do que isso, eu quero viver esses ministérios. Eu quero valorizar as coisas do teu reino, Senhor. Isso pertence ao teu reino. Que coisa linda. Isso é ensino do teu reino. O Senhor fez questão de deixar escrito através do apóstolo Paulo. Em toda a Bíblia nós vemos esses valores, esses fundamentos. E hoje, em 2015, eu posso estar aqui, Senhor, ouvindo, recebendo isso. Eu quero entender cada vez mais sobre os cinco ministérios. Eu quero me aprofundar cada vez mais nisso. Eu desejo, Senhor. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Além dos cinco ministérios, para os cinco ministérios, Deus disponibiliza incontáveis habilidades, incontáveis ferramentas, irmãos. Mas Paulo, na carta aos Romanos, traz sete habilidades. Leia comigo Romanos 12, versículos 5 a 8. Uma irmã agora que possa vir aqui à frente e ler em voz alta para nós esse texto. Romanos 12, 5 a 8. A gente já até sabe quem vai se levantar. Você não sabe? Você não sabe as pessoas que vão se levantar? Você não sabe? Mas eu queria que mudasse isso. Então eu quero pedir a esses que sempre se levantam que comecem a não levantar. Demorou para você, Clérida, que levanta rápido. Mas para eles nem estão... Ah, eu queria realmente que todos se levantassem rápido como você se levanta. Romanos 12, 5 a 8. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém. Sete habilidades que Deus concedeu à igreja. Agora, veja bem uma sutil diferença, mas que te ajuda a compreender. Enquanto nós estamos pensando nas cinco áreas ministeriais do corpo de Cristo, nós podemos pensar em pessoas que têm esses ministérios de forma específica. Mas quando nós pensamos nas habilidades de Deus, nós podemos pensar em habilidades que estão disponíveis a qualquer um, independente do ministério que tenham, ou que saibam que tenham, ou que não saibam se tem. Então, o ministério, ou melhor, a habilidade da profecia. Nós não estamos falando de um profeta específico. Nós estamos falando da habilidade de liberar com a palavra uma palavra profética. Isso está disponível a todos. A todos. Com uma certeza assim inabalável, irmão. Aonde você estiver, se você se levantar e mencionar um versículo bíblico, você usou a ferramenta da profecia e liberou a verdade. Ela por si só já atua. A pessoa vai embora com aquela palavra da verdade profetizada, liberada por você. Por isso o Senhor diz que eu e você precisamos ter a palavra abundando ricamente dentro de nós. Para que ela seja a palavra da fé na nossa boca. O que as Escrituras dizem sobre isso? E nas células nós recebemos todo tipo de gente. Você vai receber muita gente curiosa, desejosa, sedenta da palavra, buscando com a força do braço tantas coisas. A Dani estava contando de uma dessas pessoas que ela ministrou essa semana, falou assim, ah, eu acredito em tudo. E ela imediatamente foi assim, mas a palavra de Deus diz que há engano. E trouxe o texto, trouxe a palavra, lançou a palavra da verdade, proclamou, profetizou. Porque a gente tem o hábito de associar profetizar só a quem prevê o futuro. Mas não é. Profetizar é liberar a palavra. Para mim mesmo, para você mesmo. Habilidades de Deus. E eu e você podemos desenvolver essa habilidade desenvolver essa habilidade. Vira para o seu irmão, olha para quem está ao seu lado. Agora profetiza uma palavra para ele. Não fala em nome de Jesus, eu te abençoo, não. Eu estou falando você lembrar de um versículo. A palavra diz que, Ladinir, a palavra do Senhor diz que nessa sua idade você dará muitos frutos e você terá força. Joel declara, os jovens terão visão, os velhos terão força, poder, garra, em nome de Jesus. Força nas suas pernas, força nos seus joelhos, em nome de Jesus. Pronto. É, irmão, usar a ferramenta. Outra habilidade, diaconia. Diaconia. Nós temos, na formação e como coluna do corpo de Cristo, da igreja local, os diáconos. Mas nós não estamos falando desse cargo, nós estamos falando de habilidades. Quantos aqui podem ter a habilidade de servir? Quantos podem ter? Ó. Eu me lembro uma vez, nós estávamos aqui no aniversário de alguém. E estamos sentados ao redor de uma mesa, aquelas mesas plásticas, bambas, fraquinhas. E tinha umas garrafas. E de repente, uma das garrafas PET caiu. E esparramou um pouco de refrigerante que estava lá. E eu vi a pessoa que estava mais perto da garrafa, olhou assim e nem se moveu. Eu falei assim, gente, eu estou acreditando. É possível. Eu fiquei pensando, gente, como é que alguém pode ser tão assim? Ah. E aí o Senhor falou comigo assim, por que não foi você que levantou? Por que você está olhando para ele e você fez a mesma coisa que ele? Você também não levantou, você também não fez. E eu falei assim, não, mas eu estou mais longe. Você vê que tem pessoas que são espertas para o que necessitam. Já levantou? Já fez? E tem outros que... Hã? Que? Onde? Aqui, pega aqui para mim. Ah, espera aí. Ah. E às vezes isso é em casa com filhos. E se a gente não cuidar, a gente acaba criando um clima. Porque você está naquele gás todo e você pede assim, vai lá para mim, faz isso. Assim. Ah, é. Pega aqui, levanta... Pois é uma habilidade de Deus servir. O que precisa? Eu estou pronto a servir. Eu quero estar pronto a servir. Eu quero... É mais difícil a gente ter essa habilidade dentro de casa. A gente, em casa, a gente fica... É mais fácil a gente querer servir no público, né? Principalmente se tem alguém importante. Oh, perfeitamente, deixa comigo. Mas, Senhor, eu quero essa habilidade de Deus, servir. Porque na célula eu vou precisar servir e eu vou querer servir. E quando eu servir alguém, eu estarei servindo a Jesus. E quando essa pessoa for servida, ela vai receber de Jesus. Habilidades do ensino. Eu não vou ter tempo aqui de falar para vocês sobre o Elevator Speech. Mas eu estou preparando um estudo e um curso do Elevator Speech. Elevator Speech é uma prática, é um tema, é inclusive um ensino, um curso, que a gente vê muito nos Estados Unidos, em que as pessoas aprendem a convencer alguém em 30 segundos dentro do elevador, em no máximo um minuto dentro do elevador. Então você ganha aptidão para falar as coisas. O brasileiro... Eu não. Ai, que vergonha, eu não. Aí você consegue que a pessoa vá à frente, dá o testemunho, e a pessoa chega na frente, irmãos, assim, não tem palavras. Foi assim, mas, olha, foi demais, foi muito. Deus assim, Não, Senhor, eu quero ter a habilidade de Deus de ensinar, de falar, de expor, de explicar, de intervir. Não, peraí, aqui, ó, é assim. Eu quero ter isso. Eu não quero ter vergonha, timidez, constrangimento, como eu também não quero ter a inaptidão, o bloqueio. Agora eu não sei o que eu falo, não sei o que eu faço. Ih, passou. Ah, meu Deus, eu podia ter falado isso, eu podia ter feito. Senhor, eu quero receber a habilidade para ensinar. em nome de Jesus. Receba isso, irmão, em nome do Senhor Jesus. Além de ensino, encorajamento, uma habilidade de Deus. Está no texto que nós lemos com a palavra exortar, mas é habilidade de encorajar as pessoas. Irmão, na célula nós recebemos muita gente. Você não tem ideia o que é aqui na frente, irmão. A gente a cada domingo ministrar o louvor, ministrar a palavra e ver pessoas que estão assim. Ai, tudo bem, mano? Tudo bem. E nós estamos debaixo de uma nuvem de opressão. Somos uma nação de um povo mais limitado, com poucos elementos de alta autoestima. Nós somos um povo assim, a gente abaixa, apaga com facilidade. Nós precisamos, para nós mesmos e uns para os outros, desse dom de exortar, a habilidade de exortar. Não, vamos levantar, vamos embora. Ah, mas é isso, não tem problema, vamos levantar, vamos. Exortar, isso não vai bem, isso não vai bem, mas é assim, pode isso, pode aquilo, pode, o Senhor te acorda, pronto, alguém sendo exortado, levantado, é uma habilidade de Deus para usarmos dentro das células, porque nós estamos vendo ao nosso redor, e vamos receber nas casas, muita gente precisando de ser exortado. A conotação de apontar o dedo e mostrar o defeito, o erro, estou te exortando, olha isso aqui. Essa conotação não é a verdade da palavra. A verdade da palavra é colocar para cima. Levantar. Em nome do Senhor Jesus. A habilidade da contribuição. Quantos aqui têm o dom da contribuição? A habilidade da contribuição. Que coisa impressionante. A nossa forma de pensar, falando em termos mundanos, né, sociedade, é que a gente tem que segurar, que a gente tem que guardar. E uma das instâncias do governo de Mamon é que eu não posso deixar embora o que eu consegui. Uma das formas de Mamon governar uma pessoa é quando ela tem esse sentimento: ai, eu preciso, eu preciso, ai, se eu perder esse dinheiro, se eu gastar esse dinheiro, e se eu não tiver? Esse é um domínio de Mamon. Você pode ficar livre disso. Porque se você investiu, se você semeou, se você usou para as coisas da vida, Deus te dá mais. A fonte é inesgotável. Dinheiro é um ticket para eu e você passarmos nessa terra no que necessitamos, irmão. Dinheiro não é um patrimônio. Para muitos é um patrimônio. Ou porque querem ter, ou porque não querem deixar ele embora de jeito nenhum. O pouquinho que eu tenho, não vou gastar, não vou. E aí vem o Senhor e diz assim: eu tenho uma habilidade. Qual a habilidade? A habilidade da contribuição. Quero aprender a contribuir, eu quero ter para contribuir, eu quero ser um cano cada vez mais largo, porque eu quero estar vinculado a uma fonte cada vez mais larga. Eu não estou falando só para trazer dízimos e ofertas, estou falando para contribuir, e de inúmeras formas eu quero ser uma pessoa que sempre contribui, nunca apegado ao que tem, sempre tudo que eu tenho disponível para contribuir. De uma forma específica para o reino, para a obra missionária, para o pobre, para a viúva, para o necessitado, mas sempre, Deus, eu quero essa habilidade para mim, contribuir. Porque as pessoas que vão chegando nas células, irmãos, elas não conhecem isso. O que elas conhecem é assim: se você trabalhar, você tem. Se você não trabalhar, você não tem direito nenhum, não. Dar? Vai trabalhar, vagabundo. Esse negócio de dar, como assim? É meu? Não, não. Eu me lembro a primeira vez na minha vida, eu era crente, casado. E eu lembro que meus equipamentos, as coisas, entrou lá em casa o Wener, irmão do Azaf. Primeiro dia que eu conheci o Wenner, irmão do Azaf, 1995. E ele falou do teclado novo que ele comprou, meus olhos assim, uau, você tem esse teclado? Tenho, comprei. E aí quando ele viu, conversa, ele falou assim, e tem outro, hein, mano? É seu. Ele falou assim, como assim? É, uai. Na hora que você precisar pegar emprestado, é só pegar comigo lá em casa. Está à sua disposição. Eu não fiquei assim encantado com a possibilidade de ter o teclado. Eu fiquei pasmado com a diferença entre ele e eu. Eu falei assim, eu não emprestaria nunca. Muito menos para uma pessoa que eu estou conhecendo agora. E aí eu fui descobrindo que ele é assim, que o Azaf é assim, que aquela escola da igreja em Porto Alegre, eles são assim, o que é meu, eu preciso contribuir, o que é que eu posso contribuir? O que é que eu posso contribuir? Como é que eu posso dar? Como é que eu posso servir? Como é que eu posso, livres, liberais, o que eu tenho, Deus me deu, e me dá mais, eu não preciso estar preso. Senhor, eu quero essa habilidade da contribuição, ainda a habilidade da liderança. É uma habilidade. Eu tenho uma ministração aí gravada em DVD sobre o dom de presidir. O dom de presidir minha agenda, meu tempo, meus recursos. Eu quero ser líder. Eu quero liderar. Eu quero aprender as formas, os mecanismos, os princípios, a engenharia. Eu quero saber. Eu quero cuidar bem das coisas. Eu quero ser um líder. Eu quero liderar bem a minha célula. Eu quero ser um líder próspero. Eu quero ser um líder próspero. Daqui a 2 semanas nós vamos ver alguns elementos de um líder que prospera. Hábitos de um líder que prospera, de alguém que prospera, que alguém prospera. E o mundo está cheio de gente ensinando hábitos de quem prospera. Hábitos de administração, hábitos de governo, hábitos de liderança, hábitos de gestão. Senhor, eu quero aprender, eu não quero ser uma coisa pacata, eu quero isso. E principalmente para o teu reino, para a célula, para vidas que eu vou alcançar, e eu vou evangelizar, e eu vou ministrar em nome do Senhor Jesus. E por último, misericórdia. Dom da misericórdia, do socorro. Feche os teus olhos. Senhor, como foi dito lá no início, nós estamos diante de tantos assuntos. E amanhã nós vamos estar envolvidos em tantas atividades, nós vamos esquecendo desses assuntos, mas eu quero dizer ao Senhor que eu me interesso com prioridade pelos assuntos do teu reino. Que eu estou aprendendo nessa escola, eu estou no Tadel porque eu estou crescendo e eu quero continuar crescendo no conhecimento e na vivência das coisas do teu reino, porque eu faço parte do teu reino, eu quero crescer e prosperar no teu reino, eu quero te agradar, eu quero te servir e a minha alegria, o meu alvo é servir ao Senhor e prosperar como teu servo. Eu quero, Senhor, discernir os ministérios de Cristo na minha vida e formar e trabalhar e crescer na vida da igreja local em cada um desses ministérios. Mas eu quero também receber e desenvolver as habilidades de Deus. Eu quero isso, Senhor. Eu quero isso para mim. Ponto final. Eu quero isso para mim. Decisão de vida. Prioridade da minha vida. E eu estou entendendo nessa noite, Senhor, que são elementos fundamentais, fundamentais para a nossa caminhada como membros do corpo de Cristo, como igreja, para as nossas células e para o que o Senhor vai fazer de sobrenatural na minha vida e através da minha vida, neste ano, multiplicando vidas, cuidando de vidas, células, em nome de Jesus. Pai, em teu nome nós apresentamos a ti a tua palavra. E Deus, não é um ensino numa noite, mas nós queremos ruminar, nós queremos encarnar essa palavra, nós queremos viver essa palavra. Então nós pedimos ao Senhor que ao assistirmos os 2 vídeos, ao relermos esse texto, ao vermos esse quadro, o Senhor continue falando a nós. Deus, sinceramente, o que mais provavelmente vai acontecer é que nós vamos passar o resto da semana correndo atrás de tantas coisas desta vida. E nós vamos falar, não deu tempo, não deu tempo, não deu tempo, não deu tempo. E quando não percebermos, nós já vamos estar envolvidos, isso já vai cair no esquecimento. Mas nós estamos juntos te pedindo, desperta-nos, desperta-nos. Você pode levantar a mão do seu irmão e exortá-lo. Você pode levantar a mão do seu irmão e levantar-se com ele. Você pode levantar a mão do seu irmão e agora colocar-se de pé junto com ele. Dê a mão ao seu irmão e coloque junto de pé e continue segurando a mão dele. Senhor, eu quero exortar meu irmão nesta noite. Senhor, eu quero exercer a habilidade da exortação e eu quero levantar meu irmão. Ele vai ter experiências profundas com o Espírito Santo. Ele vai ter experiências profundas na tua presença. Em nome do Senhor, eu estou dizendo que o Senhor vai entrar em alguma circunstância hoje à noite, amanhã, durante a semana, e trazê-lo à memória, e lembrá-lo, e suscitá-lo, e incendiá-lo a viver algumas coisas destes 5 ministérios do corpo de Cristo, desses 7, dessas 7 habilidades, 7 dons de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu ministro sobre meu irmão um despertamento, um prazer, um gosto pelas coisas de Deus. Eu estou proclamando sobre a vida do meu irmão, o prazer, a alegria, fome, sede por estas verdades do reino, por conhecer as doutrinas, em nome do Senhor Jesus. Não pare, seja ousado, proclame com ousadia, em nome de Jesus, eu decreto isso sobre a vida do meu irmão, em nome de Jesus eu profetizo sobre a vida do meu irmão, em nome do Senhor Jesus eu proclamo sobre a vida do meu irmão, em nome do Senhor eu estendo isso para a sua família, para a sua casa, em nome do Senhor Jesus eu quero declarar em nome de Jesus tudo que bloqueia, tudo que impede, caia por terra, e em nome do Senhor Jesus, eu estou exercendo a habilidade da profecia e eu estou proclamando a tua palavra sobre a vida do meu irmão, em nome de Jesus, Pai. Que ele veja a aplicação prática do que recebeu nessa noite no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus desafios em família, nas suas finanças, no relacionamento com as pessoas, na vizinhança, em casa, nas tarefas, em nome de Jesus, que ele veja com clareza a aplicação, que o teu Espírito Santo possa falar ao coração dele, que ele possa ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: filho, aplica aqui, filho, você está vendo isso? Filho, lembra-se daquilo? Em nome de Jesus, eu proclamo isso sobre você, irmão. Para a glória do Senhor, eu declaro sobre a sua vida crescimento espiritual, amadurecimento espiritual, vitórias, alegria. Você como líder de célula, você como um auxiliar na célula, você como alguém que participa na célula, como um dos ministérios do corpo de Cristo, você como um pastor que Deus vai levantar nesse lugar, você como um evangelista que Deus está levantando, você como um apóstolo que Deus está levantando, você como um mestre do ensino da palavra, um pastor, uma pastora, em nome de Jesus, abre a tua boca e proclama: eu recebo, Senhor. Senhor, nessa noite, eu recebo a simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo em crer, a simplicidade em receber, a simplicidade em proclamar, em falar até que isso se materialize para a glória de Deus Pai, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor Deus, nós declaramos isso para a glória do teu reino, para a glória do Senhor Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e quem crê diga amém, e quem crê aplauda o Senhor nessa noite.